A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja muito bem-vinda ao programa Espelho Mágico. Este espaço que hoje tem a sua quarta edição, dia 31 de julho do ano de 2011. Eu sou a Joana Santos e vou estar consigo durante estes 30 minutos para o levar até um mundo muito sensual do outro lado do espelho. Um mundo que só se partilha com uma alma gêmea. Quer experimentar? Então, fique connosco e deixe-se levar. Vamos ter aqui no nosso Espelho Mágico, para começar a nossa seleção musical, The Language of Slow, música trazida pelos Enigma. É a nossa primeira escolha musical de hoje. Fique connosco, desfrute. Esta é a quarta edição do seu Espelho Mágico. Thank you. E depois de termos ficado com Emma Chaplin, que nos trouxe Cuerpo Sin Alma, que sucedeu os Enigma, vamos ouvir Alma Gêmea, o espaço que todas as nossas edições nos têm feito companhia. O tema tratado hoje em Alma Gêmea chama-se Encontro Consigo Mesmo. Fique por aí e encontre-se você também. Este é o seu espaço, o seu momento. Passemos então ao outro lado do espelho. Encontro consigo mesmo. Projete-se para um bosque muito florido. Procure sentir uma brisa fresca acariciando-o. Enche os pulmões de ar e exale vagarosamente. Enquanto passeia, sinta sob seus pés a maciez da grama. Observe ao seu redor tudo o que o cerca. Uma pequena cachoeira, os pássaros, a vegetação, um riacho. Sente-se à beira dele e visualize aí uma pirâmide de cristal, repleta de luz e de energia. Caminhe em sua direção e deixe todo o magnetismo irradiado por esta pirâmide entrar em seu corpo. Você está agora dentro desta pirâmide de cristal. Sinta-se no seu interior. E você encontrará uma escada ampla com 7 degraus. Você vai subi-los para encontrar-se com o seu eu superior. No primeiro degrau, iluminado com uma cor azul, você deixará todos os seus medos, inseguranças, dúvidas, pensamentos negativos, discórdias geradas nas suas vidas precedentes e na vida presente. É o primeiro raio azul que representa a vontade de Deus, fé, proteção, força e poder. A vontade tem a sua presença marcante neste momento. No segundo degrau, iluminado por um raio dourado, ficarão as suas angústias, depressões, desequilíbrio emocional, mental e espiritual. É o segundo raio dourado que representa a sabedoria, o equilíbrio e a iluminação, capacidade pessoal, raciocínio perfeito para atingir a meta desejada. Tudo foi agora absorvido pelos raios e você vai ficando cada vez mais leve, mais harmonizado. Você se encontra agora no terceiro degrau e ele se ilumina da cor rosa. Deixe todos os seus ódios, raivas, rancores, ressentimentos. É o terceiro raio que representa o amor divino, adoração, beleza e fraternidade. É o amor. É a alegria presente em todos os atos da sua vida. Suba agora para o quarto degrau, que é o branco, puro e cristalino. Você deixa os seus ciúmes e todo o resto que o perturba, impedindo-o de encontrar a paz perfeita e pura. É o quarto raio, que representa a pureza, a ressurreição, a ascensão. Agora toda a sua parte negativa ficou para trás e você se encontra em paz profunda. Sinta esse branco brilhante penetrando em todo o seu ser. Sinta todo esse lado negativo sendo absorvido por todos esses raios de luz, sentindo-se mais leve de tudo aquilo que não deixa evoluir. Mais um degrau, o quinto, o verde, da precisão e da verdade. Em contato com tais luzes da verdade, mantenha-se concentrado. O penúltimo degrau ilumina-se de vermelho, representando amor, energia, misericórdia, transmutação e liberdade. Rogue agora em prece interior. Amado Deus, que podemos compreender, fazei de mim um instrumento de amor, que eu possa ser consciente da Tua vontade e do Teu imenso poder. Torna-me útil e sincero, pois Te conheço, e permita que eu possa revelar com o meu exemplo àqueles que não Te conhecem. Sinta-se mais leve e mais harmonizado. E atinge o sétimo degrau, iluminado de violeta, a energia da transformação, da transmutação e da liberdade. Agora existe à sua frente uma pessoa que te espera. É você mesmo. Sinta-se como se você estivesse diante de um espelho, para fixar bem a sua própria imagem. Olhe para os seus olhos, seus cabelos. É uma figura igualzinha a você. Abrace-se a ela e comuniquem-se através do pensamento. Há quanto tempo nós não nos vemos? Quanto tempo esperei por você? Há quanto tempo nós não nos encontramos? Você passou por muitos sofrimentos. Após todos esses anos, você voltou. Mudou muito desde que começou a subir o primeiro degrau. Aproveite este momento e solte-se, liberte-se. Seja verdadeiro consigo mesmo. Não seja tão enérgico. Não se critique tanto. Aceite os seus erros como um aprendizado. Não sofra por eles, porque não passam de experiências que o ajudaram a crescer um pouco mais, a subir mais um degrau da sua caminhada. O importante é assumi-los e entendê-los. Sinta-se uma pessoa livre, mais receptiva, merecedora de felicidade. Esse é o momento do seu próprio reencontro. Observe-se e aceite-se como você é. Aproveite todo o potencial que Deus lhe deu. Use-o para o seu bem e o da humanidade. Ame-se, analise-se, liberte-se. Amar é doar-se, um bem pelo qual não se exige retribuição alguma. E mesmo que esse amor não seja retribuído, não se perde, pois voltará a você e purificará o seu coração. Agora comece a descer a escada. E à medida que você desce, todos os raios entrarão pelo topo da sua cabeça. O raio violeta, o raio vermelho, o raio branco, o raio rosa, dourado e o azul. Absorva-os. Você está muito melhor, em paz e harmonia profundas. estamos no fim do nosso espelho mágico. Eu vou me despedir, mas deixo com dois temas. Vamos ficar com um tema que é trazido do estilo musical Chill Out e que fica para si, para que possa apreciar grandes momentos. Sensual Songs for Erotic é a música que fica para o final da nossa emissão. Fique por aí, ouça então os temas que se seguem e, claro, desejo-lhe um resto de uma ótima noite e desejo-lhe também uma ótima semana. No próximo domingo estamos de volta para a quinta edição com mais um espaço, Alma Gêmea e, claro, sempre com grandes momentos para si. Fique bem, uma ótima semana e até ao próximo domingo.